sai, tô correndo puxado, tô entregado e puxado, tô matado e puxado. A sério, punho, tô ficar chato. Duro do frio, duro do pri, duro da treina, duro do i, sai, tô correndo puxado, tô entregado e puxado, tô matado e puxado. A sério, punho, tô ficar chato. Chego na ponga, flow tá matardio. Pego num copo, não há que me embora. Dilizo o compasso, vou pro meu canto. Não quero contato, comigo esse povo. Bato com fato, pergunta sempre por que eu não falho. Eu nunca brinco, sempre tocado. Tô a correr com meus tigres do lado. Tava sentado, Joe, muito calo. Tua dama só disse oi. Dois minutos depois, já pulou pro meu pescoço. Sabes como é que funciona a bobrada lá dentro da banga? Quando chego logo e eu piso, todas elas ficam preocupadas. Tipo, quem é esse gajo? Fez do uma Cinderela, olha eu fico apagada. Dele vem muito tempo, toma de tufa, me deu a bola. Duro do flow, duro do pri, duro da treina, duro do i, sai. Tô correndo e puxado, tô entregado e puxado, tô matado e puxado. A sério, punho, tô ficando chato. Duro do flow, duro do pri, duro da treina, duro do i, sai. Tô correndo e puxado, entregar-te puxado, toma matar-te puxado. A sério, boy, eu tô ficando chato. Não me confundem, esses diguinhas de hoje não me apanham por nada. A pé ou de chapa, tô a passar no Edward. Já gravei por amor, agora quero dar contato full team. Também quero estar no sapato, nem quero problemas com esses adós. Pede umas barras, ninguém só para o reclamo. Dá um popinho, não vim dar de bola a ninguém. Agora é calm, dente. Para ir a cama e apanha-me na frente. Tô a passar como se tivesse a correr. E tu caro de soldado, já onde se fica. Flow tá full, pro do reclamo. Pinha a malta que é chata. Dá uma treta, se não panga. Dá uma malta que é chata. Pita já vos largaram. Para estar como o pipo. O culpado quem é? Flow, bro, aqui é chato. Duro do flow, duro do pri, duro da treta, duro do i, sai. Tô correndo e puxado, tô entregado e puxado, tô matado e puxado. A sério, punho, tô ficando chato.